de mim, que não tenho ninguém. Mas tenho as andorinhas, as pombas rolinhas e os bentos. A cuida de mim, que não tenho um vintém. Mas tenho um alambique, alguns tremeliques e o resto de gin. Andava pelas ruas, meio macambuso, o destino assim quis. Quando vi pelas ruas uma mulata boa, senti um frenesi. É o amor que chegou, é o amor que chegou, é o amor que chegou, é o amor que chegou. A vida é difícil, mas tem seus momentos de sonho e de luz. Vida é difícil, mas tem seus momentos de sonho e de luz. Até no capim. Ah, coitado de mim, tenho a alma tão gris. Mas se vejo uma loira, uma negra, um amor, me sinto feliz. Eu vivia no escuro, numa catacumba de homens sombrios. Quando vi mal puto, um bumbum profundo, oh Jesus, renasci. É o amor que chegou, é o amor que chegou, é o amor que chegou, é o amor que chegou. A vida é um fado, mas tem seus pandeiros e mil tamborins. A vida é difícil, mas tem seus momentos de sonho de luz. Acorde comigo, tararara. Sonho de luz.